Belezou, voo 965. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, voo 965. Transmissão muito baixa. Três, cinco, no sete, um minuto para a Copa Brasília. Salvador, bom dia, gol 1865, passando o índio Serra, baixa para você. 865, antes da aproximação, guardando autorização de pouso. Olhando. Gol 1865, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 180 graus, 9 nós. Teve pouso 0, gol 1865. André 597, pronto para a cópia. Já do plano para Brasília, nível de voo 360. O senhor aguarda a recoordenação 38 ou aceita 36? Autorizado então, Brasília 360, autorizou o 97, subida Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5112 e o controle em 120, decimal 8. Correto, chão para pushback de estacionamento, 3597. Um minutinho para sua cópia, por fim. Por 1865, solo 40, libere a direita. Taxi de Alfa, chamando seu Juliette. De Alfa, chamando seu Juliette, por 1865. Vem assim, está visual com a viatura da Infraero, taxiando via Alfa? Afirmativo, vai seguir a mesma até o portão 10, tá ok? Strike é 65. Azul 4040, pronto para cópia. Plano para Confins, nível de voo 340, via Pêndulo no meia. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é o 5111 e o controle 120.8. Mencionado, o senhor desceria até o 050, autorizado pelo controle Salvador. Quatro zero, contagiamento correto, chamando para prospecção. 093, 2000 pés, o ajuste no 094, está livre LS, reporta estabilizado. 3284, Copa Campina Grande. Nunca. 4040, contagiamento correto, chamando para posicionamento. Andrei 171, um minuto para a cópia Guarulhos. Essa 6570, identifica a chegada Mari 270-6200. Gente. Lima Tão Luiz, que aguarde cópia. TRIP-5328, pronto para a cópia. Autorizado, Salvador Campina Grande, nível de voo 170, a rota vai ser via Golf 677, Aru e após direto Campina Grande, a subida será Puca, Jamo, Aru, com a primeira curva à esquerda, após a decolagem cabeceira 10, código 5106 e o controle em 120.8. Correto, chame para posicionamento. Plano transponder 5106. Afirmativo. Tan 3171, pronto para cópia? Para cópia, Tan 3171. Autorizado, plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, T reprise e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5110 e o controle em 120.8. Rio 9811, desce via para 2000, ajuste 1004, está livre LS, a ponta estabilizada. 7104 para 2000, reporta lá. Rio 570, desça para 050. Não recebeu nenhuma informação que Guarulhos estaria com algum problema de fechamento de pista, tá ok? Nisso, Torre, é que é mais fechamento de pista, é meteorologia. Pelos notantes que a gente tem aqui, é a pista, o CAT2 lá não está funcionando na pista longe da direita. Aliás, mesmo com o CAT2, o RVR pelo último metade aqui das 8 Zulu estava abaixo dos mínimos. Seria possível a senhora conseguir se criar uma melhoria? E o pessoal pediu pra gente segurar o voo só por causa do metade das 8 Zulu, né? Se tiver alguma informação. Falante, já vou verificar junto ao centro Recife e já te passo a informação. 3171. O 1093 está na minha escuta? Afirmativo, já há algum tempo. Baixado, travado e visual, 1-10. O autorizado, cabeceira 10, vento por 70 graus e 109. Livre pouso, 1-10, igual 093. 35328, puxa aciona, chama para início, tá? Papá Romeu. Portão 3597 que modulou. Está autorizado para o estacionamento, chama o trem de chitac 3597. Papá Romeu, Lima, Hotel Whisky, está pronto para a cópia? Autorizado comandar Tuba 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, após direto comandar Tuba, com a primeira curva à direita, após a decolagem cabeceira 10. Código 5114 e o controle no 208. Reto, confirma, está no parte 4? Gente, Lima Hotel Whisky, livre acionamento, chama pra início, táxi. Aguarde do 4040. Desconsidere. Está autorizado para o estacionamento, chama para táxi. Bono 093, solo 50, libere a direita e táxi Alfa, chame a Juliette. Salvador, o Alfa também é assim que faz ela. Prossiga, 6570. Ok. Após a etapa, Serra Vila 366, abre-se 6570. Após a etapa, 2500 pés, hoje o chão 04. via pátio 3, reposte na entrada do pátio principal, o trip 5328. Bom dia, Rio 989. Rio 989, continua a aproximação, reporte externo baixado e travado, vento no 70 graus, 11 nós. Antes da Juliette, com o 093. Mantenha a posição antes da Juliette, no 093. Você vai levantar, mantendo a Juliette, no 093. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chegue novamente para decolagem. O trip 5328 vai seguir o Airbus da TAM à frente até o ponto de espera, lá vai chamar novamente nessa frequência para decolagem. Rio 9891, baixou e travou? Afirmativo, baixado e checado. Pouso autorizado, Rio 9891, vento 140 graus, 89. Certo. Como 093, para informação, foi modificado seu portão, o portão deve estar agora ao 08, para aguardar o início do táxi do Embraer da Azul. Afirmativo, aguardando. Ciente. Dando 71, ciente, aguarde. Confirmar apenas o POB, o 4040? Uma centena, ciente. Táxi autorizado via FAT, Índia, ponto de espera, chamando essa frequência novamente para decolagem. E 517, ciente após a passagem do tráfego na curtíssima linha, mantém. Ativo no 093, após o azul já está autorizado o ingresso via Juliette para o portão 8. Ativo. Corre 1895. 1895, graças, né? 570. Torre Salvador, muito bom dia, Zacargo 6570. Zacargo 6570, Jaguar, continua a aproximação, aguarde uma autorização de pouso. 6570, por gentileza, confirme, pista molhada? Pista úmida. Pista úmida, graças. Rio 9811, no solo 56, táxi autorizado, Alfa Kilo para parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5, 1, 1093 não precisa de follow-me até a porta 08, não. Pode passear por conta até a porta 08, 1093. 2, 93. Tram 3597, pista livre. Livre decolagem na terceira 10, vento 150 graus, 89. Tram 71 agora, autorizado, tram 3627. Mantenha o ponto de espera. São 3171, apenas para informar. O ISC confirma o PLB? 03, autorizado táxi até a interseção Oscar, chame lá para ingresso. Pista 6570, baixou e travou? Baixou e travou, 6570. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 11 nós. Livre pouso 10, 6570. São 3517, decola 58, chame controle no 208. 208, obrigado. São 3171, no solo Salvador. Só para confirmar aquela informação que o senhor me pediu, a última informação que eu obtive é que a Guarulhos estava com um nevoeiro e estava muito difícil o pouso lá. A princípio não estava ninguém conseguindo nem pousar. E, então, assim, a última informação que foi nos passada foi essa. Dá 360, Cedar Arbor. General 9970, identifica a chegada a Mário e desce até o 50. São 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, está livre, LS. 2000 no 0 no 4, livre, LS, 3153. Já de ingresso, informe alinhado e pronto para decolagem, Lima, até o Whisky. Está presente. Está presente, Alvo, está 3597. Passa carro 6570, solo aos 0900, libere a direita e taxia Alfa Kilo para 43. Liberando a direita, Alfa Kilo para 43, passa cargo Lima Whisky ao alinhar, tem livre decolagem. Vento 150 graus, 62. no Hotel Whisky, decolado ao 01, no Chame Controle no 208. 208, bom dia, Lima Hotel Whisky. 35328, pista livre, livre decolagem, cabeceira ao no 0, vento no 80 graus, 89. No 1500, decolou da pista 97, Salvador. Papa Romeu, Lima Hotel Whisky, contato radar 200, saída da Elda, presente, voa Leda. Da presente da direto Leda, subindo nível 200, Lima Hotel Whisky. São 3597, Recife 1251, 3325. 125 decimal 1, 133 decimal 25, tá 3597. Hotel Whisky, confirma pro ideal pro destino? É, confirme? Tá presente, confirma pro ideal. Destino ciente, quanto tempo você espera? A pro ideal pro destino é 198? Não, desculpa, é... pro 219 direto. Gente. Estou em Salvador, muito bom dia. Trip 5328 no perfil da PUCA. Trip 5328, contato radar 1970 da PUCA. Enter. Então, 3153, torre 1895. 1895, 3153. Torre Salvador, bom dia, tá 3153. 2 milhas em Serra, baixar a travagem visual. 3153, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Serra. Azul 4040, livre decolagem, cabeceira 10, vento 160 graus, 8 nós. Três baixou e travou? Afirmativo. 3153, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 4 nós. Livre, pouso, cabeceira 90, 3153. Azul 4040, decola 05, chega controle no 208. 28, obrigado. Salvador, Brasil, Chané 62, ano 1, 107 quilos. 62, ano 1, agora cópia, Galeão. Para. Doutor Sarada, bom dia, azul 4040, doutor Sarada. Azul 4040, contato radar na decolagem, subo para nível 340, sai do dela. Troço 40, quando possível, leda direto, 4040. Está presente o Idael. Idael, graças, 4040. Então, 3890, para a cópia da autorização, chame só em 121, decimal 1. Chame 6211, para a cópia da autorização, chame só em 121. Tô usando o ônibus, é. Romeu Lima até o Whisky, chame Centro Recife, na frequência 125.1, 1-3395. 1251, poderia repetir a última? 1251, 1-3395, Lima Hotel Whisky. 1251, 1-3395, Lima Hotel Whisky. Lima 71 na Lima, vem. Zero no 4. Zero está aproximadamente uma milha à esquerda do eixo do, da estaca. Bom, o Sideral 9970 estava a uma milha à direita do eixo. Afirmativo. 131-71, vento 160 graus, 08 nó, atualizado em colapso no zero. Será 9970, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Da colapso no zero, controle no 0.8. 0.8.3.1.7.1. Salvador, tá 3.1.7.1, da colapso na Dael. Tá 3.1.7.1, contato radar na decolagem, sua para nível 3.4.0, saída Dael. 347, eu ia voar direto para o Brindio, tá 3171? Tá 3171, mantém o perfil da saída. Mantém 3171. Seria possível confirmar, poderia ser possível aí, qual, em alguma posição mais à frente aí, para minimizar o nosso atraso aí, que tá 3171? 3171, tá presente, vou ir da El. Presente da 3171. Federal 9970, centralizado em Federal 9970, complete a aproximação, chame torre, Lulu 8, decimal 95. 1895, bom dia. Azul 4040, chame centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 153395, azul 4040, bom dia. Desça para nível 050. QMH-10014, autorizado a chegada a Bonfim. Pouso no Zé. Baixou e travou, federal. Trip 5328, controle. Trip 5328, está presente, vou indo apoio de Campina Grande, chame Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 12545. Inclusa Lima, solo 209, por 963. É 31171, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 13395, obrigado, senhor. Bom dia, vento 130 graus 079, autorizado a linha de colapso, tá ligado? Gol 1759, desce via para 2000 pés, QNH 10014. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Zero da Cola 20, controle em 20.8. 08, 908. Bom dia, tá? 3090, passa 1200, pessoa da PUCA. Tá 3890, contato radar na decolagem, subo para nível 330 na PUCA. pista, né? 2-1-1, autorizado na linha colapso 3-0, vento 1-4-0 graus, 0-6-9. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, terra 12545. Centro Recife, vou chamar 90, graças. Estabilizado localizador, voo 1759. Voo 1759, complete a aproximação, Chantorre, 18, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. 1759. Bom dia, Gol 9759, 3 milhas do marcador externo, estabilizado o localizador. Posso estar na trem checado, Gol 9759, pista úmida. Recente, reportará trem embaixo, 759. Xena 6211, decolado de 27, controle 20208. 208, bom dia, 6211. Sônia Salvador, bom dia, Xena 62, todo mundo, Daniel Leda 3. Xené 6211, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, saindo baixo travado, Gol 9759. 759, autorizado pouso, 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-6-9, pista úmida. Gente, livre pouso na 1-0, Gol 9759. Salido 2229, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, vou indo na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. 201, na Lima 100, Cassiano no 0. Boa, 9759, Solo 31, direita Solo 21, 1. 21, obrigado, 759. Três ali mantém, visto no zero, estimado 2 minutos de decolagem, caramba, decolando a saída. Controle 208. 208, bom dia, obrigado. 513325, poxa, né? 6211. Correção 13395. 13395, é a primária? Controle, bom dia, o azul 4201. Azul 4201, contato radar na decolagem, sua para nível 340, saída da El. Ok, ao livrar 2000, passa para o ar da El direto. Ok, obrigado. Gol 1649, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10014, autorizado a chegada a Bonfim.